Romeu Azul 3719, faça 2000 pés. Azul 3719, está passando na decolagem, vai vir a seleção Romeu, no 320. Campo 1 para o 320, Azul 3719. Pode levar a salva da presença? Aqui está aqui na live, meu para o 279, obrigado. Eu sou a Dulce da Bermagiana, 175, afirmo, voe Serra Dita 368, se apresente. autoriza busca para o 4 no site, ou isso mais 0 no site. Salvador, Cordial, bom dia. Prazer pelo espaço que é estabilizado. O 2473 continua a aproximação, vai na cidade de Vixe, no 0, no 4. O 4 vai dar em cidade de Vixe, Eu sou a Gabriela Maiziana, primeira de voo 050 e eu disse mais ordem na sala. Passar atrás, prosseguir. Thank you. completa aproximação ao semitor, na frequência 1,6 aproximadamente. 62, direita para 2,6, hoje permanece 1,014, autorizado para a próxima coleta de posição 0, reposta autorizada. Passando o aeroporto para trás, fica para 2,016. O aeroporto está breve, não para fixação na sua controle no seu rato, o que é para a coordenação, para a posição da camisa elétrica, o que é para a coordenação. direito para 2 metros em Paris. Pode levar o trabalho aqui, né? Final de semana, até o próximo.

Passengers are in the hopper.